Tiago, escuta, Cordial. Tem um tráfego na sua posição de 1h17, rumo sudoeste, com transponder 2000 acionados em resposta de Mano Charlie, com ground de 93 nós. Eu desconheço, você tem seu destino desse tráfego, desconheço o tráfego. Tem apenas um primário aqui. Ok, vou dar uma coordenada na vida aqui. Salvador, bom dia, 5-4, quanto perto da 10, não. Tip 5514, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, tip 5514. November Alfa autorizado, decolagem pista 17, o vento 180 graus, 09 nós. Além decola, piscina 7. Sideral 9917, seu solo aos 18. Direita 121, décimo 9. Direita 219. Corrigindo, o solo opera hoje em 121, décimo 1, Sideral. 121, obrigado. Cinco no quatro, autorizado a decolagem, piscina 0, vento 180 graus, 09 nós. Viva a decolagem, piscina 0, piscina 75, vocês vão passar muito próximo. Já falei com ele aqui, ele vai restringir, ele está 12 milhas de Nazaré. Vai restringir depois, após Nazaré, passa, continua subindo para o 085. O de Salvador, aos 19, controle 119, décima 8, bom voo. Muito obrigado, bom serviço, 198. Índia no Beferal, foi decolado aos 2-0, controle 109.8. 160 milhas, e ele que decolou de João Dorval Carneiro, está dentro da área de responsabilidade de controle, desse controle. Eu até comentei isso com ele, mas eu vou pedir aquele aqui para receber no 7-6, já estou com isso aqui quieto. É, seria bom ele chamar o controle. Controle Salvador, é o trip 5514. Trip 5514 é o controle, está em contato com a... Ok. Controle Salvador, muito bom dia, esse é o Papá Romeu, Índia November Alpha, decolou da pista 197, no corredor Axé. Índia November Alpha, controle está ciente, visão na escuta. Está ciente, Índia November Alpha, visual, reposta lá da barra. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papa Uniforme Kilo Lima Serra. Papa Uniforme Kilo Lima Serra, controle Salvador. Decolado de Feira de Santana, Serra November, Juliette Delta, com destino a Nanuque, Serra Delta November, e o Serra November, November Uniforme, no momento nivelado 072, assinado 2000 na pista. Ciente, Quilo Lima Serra, qual o tipo de circulamento? avançado, uniforme Lima Alfa Charlie. Positivo, no primeiro momento o senhor vai manter o nível e vai prosseguir no seu pessoal para Nanuque. Vamos acionar o código 2222 e qual o seu estimado para a pouso Nanuque? 2222 a Nanuque em mais 3 horas. Temos Nanuque em mais 3 horas, seria para 12:20. Prossiga no seu voo visual, aguarde para a ascensão, o nível que o senhor vai manter até no voo que será. Ok, o grau 085, aguardo para a ascensão para o 085, Juliette Cruz Sierra. Positivo, você está cruzando com o tráfego, o momento, pois ele está na sua posição de 12 horas, já afastado 3 milhas e meia. Após o cruzamento, o senhor vai subir para o 085. Vamos fazer um esclarecimento com relação ao seu voo. Todas as vezes que o senhor decolar de Feira de Santana e for subir, principalmente a essa altitude, o senhor tem que chamar o controle Salvador, pois Feira de Santana, João do Val Carneiro, está dentro da área de responsabilidade e controle deste controle, pois estende-se de Salvador até 60 milhas, tá bom? Ok, Pierre, eu fui informado erroneamente que eu estava fora da terminal. Agradeço a gentileza, senhor. Informação em curso, hotel, escute e acusa recebimento. Chamando o solo 21 decimal 1 para cópia. 21 1, André. Hotel Uniforme, Quilo Lima Serra, qual o número de pessoas a bordo? 1 a bordo, 1 a bordo. Quilo Lima Serra está autorizado a subir para o 085. Quilo Lima Serra, atender para o 085. Opa, Romeu Mike Serra, Golfo Controle. Escuta. Eu agradeço a colaboração. Chame Recife, a frequência 1288 e boa viagem. 288, grato, até o retorno. Mais uma hora e vamos de volta. Então, 3890 ali, mantém cabeceiro no zero. Decolou azul. Aos 2:30, controle 109.8, bom voo. Excelente. 3890, autorizada a decolagem. No zero, vendo o vento 180 graus, 09 nós. Autorizada a decolagem, 3890. Obrigado, senhor. Grande Aracaju. Salvador, bom dia, passarela 2229, informação hotel ideal de descida. Passarela 2229 ao controle, foi para a Duna, desça para 4000, ajustado 9097 para ILS, voo pista 10. Opa, afirmativo, ajustou 9097, voando Duna 2229, descendo 2000 pés, 2229. 4000 pés, passarela. Opa, queira desculpar, 4000, 2229. Era decolar 228, controle 109.8, bom voo. Salvador, bom dia, tá? 3890, cruza 3900, saída Pouca. 3890, controle, contato radar. Contato radar, subindo para o nível 330, 3890. E de novo, moral, no controle. Aí, Taparica. Ok, chama para o retorno. Que voz. Torre Salvador, muito bom dia, voo no 900, depois manda o ponto de espera, pronto para decolar. 963, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém, voo no 3, voo no 900. Repsica 5-4, chega agora a Recife, frequência 12685, efetue a solicitação, boa viagem. Obrigado. 1963 autorizado, decolagem pista 1-0, vento 1-80 graus, 099. Decolagem autorizada para o voo 1963. Uniforme, Kilo Serra Lima, controle. Prossiga o Kilo Serra Lima. Chame Recife agora. 1288-1260, boa viagem. 1288-1260, obrigado. Egito, controle 109.8. 08, 963, obrigado. Azul 4201, Xambi, Recife, 251. 251, 4201. Controle, bom dia, Golo 963, decolado, passa 1500 ADL. Golo 963, controle, contato radar. Pode ir lá direto, Leda, 963. Livre. Ok? Autorizado. Obrigado. Saredo 2229, desça para 2000, livre aliás. 2000 e aliás é autorizado. 2229. Tan 3890, apenas pela sua informação, tráfego na posição de 11 horas, 17 milhas, no norte, subindo para o 170, ele voa para Aracaju, informação de tráfego para o Tan 3890. Atente do tráfego, vai ficar atento, obrigado, Tan 3590. É 6211, autorizado decolagem de pista 10, vento 180 grau, 09 nós. Livre decolagem 10, ouça na 6211. Xené 621, decolado 35, controle 109.8, bom voo. Xené 621, 109.8, controle. 98, obrigado, mano. 21865, quanto espera o pronto? 21865, ali mantém, capiceiro 10. Lima até 10, boa noite, 21865. Controle, contato radar. 0 graus, 10 nós. Sente atualizado interesse e decolagem. Boa noite, mesmo. Salvador, gol 1093, ponto de espera da 10, pronto. O gol 1093, mantém o ponto de espera. Vai manter o 1093. 093, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém, cabeceira 10, gol 10093. Cinco, decolar 238, controle 119, décima 8, bom voo. 098, bom dia. Sem restrições, 360. Uno 093, autorizado a decolagem pistão 0, o vento 180 graus, 109. Uno 093, está iniciando na 10. Uno 963, chame Recife 1251. 1251, gol da 963. Desço para 5.000 na chegada bomba e ajuste no 0.97, bom dia. 5.000 na 0.97, bom dia. Passaria do 2.2.9, passou o Duna no localizador em aproximação. Checa o trem, chame a torre 1.8.95. E com a torre agora 18.95, 2.2.2.9, até já. 19.8, bom dia, amigo. Torre Salvador, bom dia. Passarei do 2229. Final de 7 minutos agora. Passarei dos 229. Baixada travada? Num minuto, senhor. Reporte com baixada travada, guardando o contato visual da torre. Agora sim, tráfego avistado. Reporte baixada travada, altímetro 1097. 1097, chamará 2229. Passarei 2229, check-trem. Baixou, travou, 2229. Tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 180 graus, 099. Livre pouso, pista 10, 2229. Pelo menos, chamei Recife, 125. Oceano 6211, controle Salvador, transmitindo em blind. Chame Recife 1251. Frequência 288. 288, bom dia. Boa. Motório, você não é 6211? Prossiga. Vai passar dentro. Ah, que bom. Eu já transmiti duas vezes para o Chanel 6211, inclusive em blind. Civil já está ciente que estava falando com a gente. Chame agora 1251. Só lhe copie. Se você tivesse copiado, você lhe responde. Ele vai chamar 1251. Não tenho dúvidas quanto a isso. Ono 093, chame Recife 125. Ono 251, bom dia, amigo. Boa. Ono 649, aproxima-se de Golf e Peça. Salvador, bom dia, 5973 a Rio. Bono 649, aproximação ILS. Autoridade elétrica por trás estabilizada, 649. Salvador, bom dia, 5973 a Rio, ciente da hotel, 3310. Solo 21 decimal 11, para cópia, de acordo com o hotel. 211. Afirmo. Voo no 649, Duna, localizada em aproximação, cheque trem, chame a torre, 1-9895. 295, bom dia. Oi, bom dia, Gol, no 649, sinal da que vai ser travado. 649, altímetro no 017, tráfego avistado, autorizado pouso, piscina 0, o vento 170 graus, 109. 170, cono 0, livre pouso, não, no 0, Gol, no 649. No 649, seu solo 56, direito, 121, décima 1, solo. 21, décima 1, fono, 649. Pronto, 5973 da Rio, bom dia. Rio 5973, autorizado, ingresso, decolagem, pista 10, vento 180 graus, 10 nós, altímetro 1097. Rio, decolagem, 5973 da Rio. Para chame em Paripe. Ajuste no 07. Muito obrigado. Bom dia. Controle, bom dia, Rio 5973, cruza 1700 na subida Fuca, Aracaju. Rio 5973, controle, contato radar. Contato radar, Rio 5973. Controle, autorizaria para Amos Aracaju? Eu não tenho condições de autorizar, capitão. Vou ter que consultar o senhor. Ok. Está ficando um pequeno desvio de umas 5 milhas à esquerda, filha que está exatamente no eixo com a formação. E o 5973, autorizado Aracaju. Autorizado Aracaju, obrigado. controle Salvador Índia November Alpha, não através de Paris. Ciente ingresso no corredor Interlagos e aguarde transferência, prosseguindo para a rotatória. Salvador, bom dia. Apto 5-0, ponto espera da 1-0, como o número 2. Gente, apto 6-5-0, mandei um ponto espera. 6-5-0. Marciana Papo, TAM 3153. TAM 3153, autorizado. Ingresso de decolagem, pistão 0, vento 190 graus, 099. Altímetro 10-18 agora. Ele aliás, ele fala pistão 10, TAM 3153. Controle, Salvador, Índia November Alpha, na Prada Rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, chame a torre, a frequência é 11895 e solicite instruções para pouso. Ciente, chama na torre 11895, Índia November Alpha. Índia November Alpha, reporte curto, sinal pista no 7, altímetro 10 no 8. Para cheque, o vento 190 graus, 09 nós. Reporte curto, sinal pista no 7, Índia November Alpha. Reportará na curta final da pista 197, altímetro 1018, Índia November Alpha. Capsa cargo 6570, autorizado. Alinhar e manter, capsa 10. Capsa 6570, alinhar e manter na 10. TAM 3153, decolador 12, controle em 19.8. Bom voo. 98, bom dia. Controle, bom dia. TAM 3153, decolou no perfil da Dayel. 3153, controle, contato radar. Lancha Cargo 6570, vento 190 graus, 099, autorizado a decolagem, pista 10. Lancha 6570, iniciando a decolagem, obrigado. Salvador, de November Alpha, ser possível realizar um TGL na cabeceira 97? Afirmo, a gosto do cliente. Apenas um? Pode ser. Se preferir, poderíamos realizar um TGL na 90, livrar a esquerda para depois o pouso completo na 97. Gente, dá presente em condições de voar mais ou menos com a proa de 3 milhas da final do 10? Sim, eu ainda não lembro, não tem questão, sim. Gente, então reporte uma curta final de 3 milhas aí da pista no zero, devido à estreia turbulência do 767 que acaba de decolar. Tá ciente, avisou a compreensão. Vai reportar a curta final da 90 ainda não liberado. Sabe, se a carga 6570, decolado aos 14, controle 119.8, bom voo. 19.8, bom dia, cavaleiro. Foi para Mari, chegada a Mari, pista 10.018. Corre, o 98 na hora. Pista 6570, chamando controle. 6570, chamando agora, passando 3.400 para o 350 inicial. Positivo, contato radar, pista 6570, pode voar Aracaju. Mantenha a saída. 6570. Salvador, Rio, 9819. Rio 9819, Salvador, desça para 2000, Voituna, 1018. Controle ao 6570, vai manter um pouquinho à direita do perfil devido a formações aqui. Positivo. Papá, meu Deus.